Centro de Desenvolvimento de Sociocultural de Penalva de Alva, foi enviado um pedido desta instituição, ou foi feita uma reunião de trabalho para avaliar a situação económica ou financeira da instituição. Não queria adiantar muito, portanto há aqui duas frentes a resolver. Há aqui uma frente com a segurança social, relativa à questão de atualização dos acordos. Há uma outra frente que está em apreciação no Instituto da Segurança Social para reequilíbrio e, portanto, aqui a proposta que aqui trazemos vai no sentido de também o município de Oliveira do Hospital, portanto, dar apoio para uma situação de reequilíbrio desta instituição. No caso, proponho a atribuição de 25 mil euros, pagos em duas tranches, 15 mais 10, 15 neste mês de setembro, imediatamente, e 10 no mês de outubro. Há de dizer que a situação estrutural, portanto, passa muito pela revisão dos acordos, junto à Segurança Social. Há aqui uma questão estrutural na instituição e depois há um pedido de fundo de socorro da Segurança Social que está em apreciação. Eu uso este exemplo exatamente para dar razão a mim próprio quando aqui referia várias vezes que há determinadas instituições que levam apoios muito mais volumosos praticamente todos os anos e teria-se uma diferenciação negativa relativamente a outras instituições, ainda mais esta. Nós sabemos que existia um compromisso ainda do Executivo anterior, do mandato anterior, no sentido da atribuição de um subsídio, de um apoio financeiro com uma dimensão completamente diferente desta que está aqui a ser proposta. Portanto, no fundo, eu acabo por dar razão por ter razão antes do tempo, porque aqui está um exemplo de como, em determinadas situações, se tem uma generosidade muito grande, mas depois, noutras, já não se tem generosidade nenhuma e é o mínimo possível. Portanto,